escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. Escolhes tu, escolho eu. Ai meu Deus, que paciência, que destino meu. Mas também o Carlos, coitadinho, que ele aguenta. E hoje já é emissão 50. Engraçado, agora chega para lá, muito vou ficar da salada. Muito bem, está bem, muito bem, sim senhor, sim senhor. Não estou errado, não, hoje é a emissão 50. É? Muito bem, então vamos ver outra palavra. Fala ao teu resumo da semana. Ah, não! Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão dos... Não, temos que voltar à primeira, hoje é 50. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Já mudo o resto. Segue uma parte em que diz... É no dia 4 de outubro, depois é dia 5, não é? temos connosco, já muito conhecido na rádio, o nosso amigo Nuno. Nuno Miguel. E eu, olá, boa tarde. Como é, pá? Pois é. Então, como está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha, foi uma semana... É pá, para mim é uma expressão do caraças. Mas do caraças no sentido de... Bem, aconteceu muita coisa... Aqui na Rádio Antena Web, isto foi um espetáculo. Segunda-feira, pronto, já tive, como sabem os ouvintes, tivemos a saída do Nuno Araújo e do Fábio Costa. Terça-feira foi o ataque ao servidor e ao e-mail. Quarta-feira foi mais comigo, problemas de saúde, fiquei de cama o dia quase todo. Quinta-feira andaram a inventar que eu andava a vender programas, aqui do pessoal. E como diz um locutor da rádio, e eu lucro especialmente com os programas que dizem Antena Web e Contata. Sexta-feira tive a oportunidade de assistir, digamos, a mais umas situações um bocadinho estranhas aqui com o meu computador. Mas vá lá, correu tudo bem. Em resumo, esta semana, mais do que nunca, eu disse isto nesta madrugada, num comunicado que decidi fazer, mas digo agora à tarde, que... É assim, esta semana foi mais do que nunca precisa uma equipa. Esta semana mais do que nunca tivemos uma equipa. Foi... Estou muito feliz, estou mesmo muito feliz. Por acaso estou de veras feliz. Pronto, e é isso. Acabou. Bah! Já comeste hoje? Filho, anda cá. Chega para lá. Já comeste hoje? Por acaso já. Ai, está bem. Comi um volo. Olha. Diz lá. Vai entretendo aí os ouvintes, dar novidades ontem na web, que eu tenho que abrir alguma coisa. Ah, o que? Os escolhes, não? Sim. Ah, está bem. Diz lá, então. Então, pronto, podias ter feito isso enquanto eu dizia... Mas sabes que a minha cabeça não dá para tudo, e então eu só me lembrei agora. Pronto. Mas o que eu queria dizer? Ah! Para já explicar, falares lá da coisa do Billboard. E deixares-me escrever aqui, que o gajo não me deixa escrever aqui. Ah, pois. Será que é o controle? Não, também não. Não, tens de carregar no E. É! Desliguei o Jaws. Desliga o Jaws. Porque se tu não desligas o Jaws... Já desliguei o Jaws. Pronto, agora já podes escrever... Fala lá do Billboard, não sei o quê, lá o quê. Ah, Billboard, pronto, o que acontece é que a estreia foi adiada para a semana seguinte. Devido a estes atrasos. Não, mas eu sinceramente estou de facto maravilhado. Maravilhado, foda-se. É sério, esta semana eu estou muito feliz. É assim, estou de facto cansado. A notícia foi... Eu vou-vos dar uma ideia. A notícia foi publicada às 6h37 da manhã. De que dia? De hoje. Ah, então não vi. São, digamos... Pá, umas 11h40 por aí. A altura em que esta edição está a ser, neste preciso momento em que a edição está a ser gravada, são umas 11h40. Ou seja, passaram sensivelmente 5 horas. Até para mim é pouco. Estou de facto um bocado cansado. Mas estou muito feliz e muito contente pela equipa que. Pela equipa que tenho, pela equipa que temos, pela equipa que somos. Pelas equipas que somos, porque somos duas equipas, a equipa de locução e a equipa de produção e realização. Eu quero também enviar-lhes um abraço, porque esta equipa surgiu há pouco tempo, como é quem vai à página, quem está mais atento, já percebeu, porque essa informação não estava lá, está lá agora a informação. E de facto é uma equipa bastante criativa e trabalhadora e trabalhadora, muito trabalhadora. Solidária e a equipa de locução também. Eu tive vários problemas de saúde e não houve quem não se preocupasse comigo. Olha, eu também já caminhando com o bom. Ainda falta muitas ou não? Muitas que já foi estar a conseguir tirar as quartas ou não? Já está aqui a minha. Ah, então já acabou. Estou brincando. Não, estou brincando. Agora deixa-me acabar. Fiquei de facto muito contente porque foi. Não, é assim, eu tive mesmo várias pessoas, vários e-mails, várias chamadas. Como é que eu estava? Foi de facto gratificante porque, mais do que. Olha, a Shakira está a jogar futebol agora. Está bem. Mais do que. Portanto, mais do que uma equipa, tive esta semana um grupo de amigos muito próximo e pela primeira vez em muito tempo eu pude experienciar uma situação menos positiva. E estive, digamos, acompanhado, não estive sozinho. Pronto. A pessoa quando está habituada a passar pelas coisas sozinha e depois quando tem companhia dá um bom amor do cara, sente-se bem melhor. Muito melhor mesmo. Olha, e não vais ver a Shakira? Não vais falar com ela? Não, então já, a chamada já caiu, já fiquei sem bateria. Ah, está bem. Mas a Shakira queria falar contigo. Combinar pois. Assim um encontro, sem o Piqué saber. Ah, queria passar-me qualquer coisa de lado das substâncias deles que ele vem lá na Colômbia. Está bem, está. Olha, então eu devo dizer também, isto já para... Onde é que vais? Vais bater? Ah, mexeste assim no braço. Não, claro, o que é que queres fazer? Devo-te dizer que também esta semana foi... Quer dizer, eu raramente tenho semanas mais, como sabes. Apesar de tudo, a gente tem que ser... À Esparta! Fiquei contente. Primeiro, pela emissão. Não, primeiro, pois já ainda está. É que no domingo à noite vi uma coisa muito bonita na MTV. Que foi? Storyteller! Na MTV? Na MTV, à meia-noite. Entre meia-noite e meia-noite e 50. Deu o Storyteller dos R.E.M. Rapid Eyes Movement. Então não era só na VH1? Então, tu não sabes que a VH1 é uma afiliada, uma sobrinha da MTV. Uma... Está bem, mas... Está pronto, o que dá na VH1 para passar na MTV. É tudo meu. Não é? Ah, está bem. É como tudo que passa na Antena BS. Mas fiquei contente porque eu até já pôs o Marilyn Legion e essas coisas. Para aqui para a rádio já tinha ido na internet, já tinha visto algumas partes do Storyteller deles. Uhum. Aliás, eu até... Acho que foi para o Canta-me Histórias. O que é que se passou? Fui eu que mexi aqui. Eu estava... Canta-me Histórias, eu expliquei a Lose Marilyn Legion porque o Michael Stipe, o vocalista do... Coisa. Os R.E.M. O vocalista dos R.E.M. Estás muito estranho. O vocalista dos R.E.M. Estava a pensar o que é que ia dizer. O vocalista dos R.E.M. é que me explicou o Losing Marilyn Legion. Explicou no Storyteller que aquilo não tinha nada a ver com religião nem com fé. Era mesmo com alguém que tem um fraco por outra pessoa e não consegue corresponder e começa a aprender. Percebes? Religião não é necessariamente no termo... Mas é isso mesmo, não tem nada a ver com... Na gênese, não tem nada a ver com crença religiosa, digamos assim. Exato. Ora bem. Storyteller é a base para a minha primeira escolha musical do dia de hoje. Que dia é hoje? É de setembro de 2011. É um dia antes. Um dia antes do 11. Exatamente. Um dia chuvoso, pelo menos para já. Ainda está a chover, pá. Já estava quando eu cheguei, ainda está. Ah, vi muito. Não, agora já há pouco. Está bem. Eu digo que é muito. Muito. Perfeito. Olha lá para fora, até só se vê fumo. Várias razões para esta primeira melodia. Yeah. Storyteller, pronto, foi o que me baseou, se não nem era R.E.M. esta semana, mas vi o Storyteller, fiquei todo contente e coisa. Ah, foi tu atrás, não foi? Não, foi outra, outra vez, vai ser a última. Pois. Tinha nem sequer visto quais eram, mas não interessa. Já pudeste. Storyteller. R.E.M. Se é o Bruno Marcelo que faz mandar as escolhas só à sexta. Para mim, tem... Eu mandei-te as escolhas no domingo. Na segunda-feira, porque eu vi isto no domingo à noite e na segunda-feira mandei-te logo. Mas já com o R.E.M. Mas quando é sexta-feira... Pois, o sistema reiniciou todo e eu depois... Os R.E.M., que para mim tem a segunda melhor melodia da história, das canções que eu mais gosto, que chama-se Losing My Religion. Não é a que vamos ouvir. Nós vamos ouvir uma música que trata de uma coisa... Para já foi baseada num tal senhor chamado Andy Kaufman. Sabes quem é? Se o Oscar não parte sabia, assim não. E o Oscar é verdade, é... Sabes quem é o Oscar? Ah, sei, sei. Mas sabes quem é o Andy Kaufman? Não. Pronto. Sabe, outra coisa que eu também só soube, já era de conhecimento de quem anda mais dentro dos R.E.M., mas mais perto. Mas eu só soube por causa do Storyteller, quando ele explicou que esta música foi baseada no Andy Kaufman, que foi talvez um... chamado em inglês o Entertainer. O coisa. O... Yeah, esse. Em inglês, Entertainer. O Entertainer, que em português é o entre... O palhaço. Ah, não. Não. O animador. E faz imitações e não sei o quê. Ah. E ele disse que uma vez viu Andy Kaufman imitar o Elvis Presley. E foi uma coisa que nunca tinha visto na vida, que se sentiu tão identificado com o Elvis. E eu fui procurar e realmente... Era uma categoria, o Andy Kaufman, uhum, a imitar o Elvis. A música que segue fala de uma coisa que... É assim, o Carlos Bona... O Carlos, quem é o Carlos? Alguém daqui sabe quem é o Carlos? Sabe? Alguém aqui que está? O Oscar sabe de responder-me se acredita que o homem, em 1969, teve na Lua. Carolhadas. O que é que tu achas dessa história, daquilo que tu ouviste, leste até ao momento? Acho que sim. Eu acho que não. Ora bom. Acho que sim. Mais uma terceira canção para a música. O senhor não precisa de me pisar só por foi causa... Foi sem querer, pá. Mas agora... Sem... Terceira razão foi esta. Está bem, no 12º ano, portanto, isto em 1943, e já se falava do que ia acontecer em 69. Já. Que uma colega minha mostrou-me, tinha numa frase do Messenger, sabes que é o Messenger? Sei, aquela coisa que eles utilizaram na Segunda Guerra Mundial para... Sim, sim. E eles, e na Grécia Antiga também, o Messenger também, foi também. Até maratona, aliás, a maratona veio do Messenger. Pois, o Messenger foi o originário da maratona. Exatamente. E então mostrou, tinha lá na frase, um site chamado afraudedosseculo.com.br. Uau! E eu, olha, a fraude do século. Falei com ela, lá fui ver. Tem lá inúmeras dezenas de evidências, com fotografias, com links para coisas da NASA, da BBC e, na altura, quem fez reportagem disso, que provam que há muita coisa impossível de acontecer na Lua e coisas, imagens erradas, que dão nitidamente a entender, não é o único, eu estou a falar nesse saco, foi o primeiro que eu conheci, depois a partir daí já vi muitos outros. Muitas outras evidências. Que dão a entender que aquilo foi tudo uma farsa, mesmo tipo cá norte-americano. Exemplos. Não vou mostrar as fotografias aos ouvintes, porque não me apetece. Claro, vocês claro. Podiam ver. Aqui o Oscar vê por vocês. Claro, claro. Por exemplo, há lá uma foto que tem o Buzz Aldrin, um dos que andou com o Armstrong, junto à bandeira dos Estados Unidos, a tremular, a tremer na Lua, onde não existe vento. Está certo? Pronto. Na Lua não há vento e a bandeira estava... Foto com penumbras que não deveriam existir na Lua. Fotos despegadas que dificilmente se formariam na Lua devido à ausência de umidade. Foto com penumbras, sombras em múltiplas direções, isto tudo na mesma foto que eu vou dizer agora. Com penumbras, sombras em múltiplas direções, pegadas inconsistentes, ausência de marcas profundas do pé do módulo lunar, o que tinha lá pousado, e o solo aparentemente molhado num local onde não existe água. Ausência de grandes marcas no solo abaixo do módulo lunar. Eles podem ter vomitado com a má exposição. Pois foi. Ou fazer xixi. Também. Bandeira dos Estados Unidos, muito próxima do módulo lunar, divergente com a foto anterior. Ou seja, quando não pousam lá a bandeira, aqui foi uma foto não foi tirada a um metro, foi longe. E não estava nada perto. E depois a bandeira já estava, assim, o módulo lunar no mesmo sítio, a bandeira supostamente no mesmo sítio, a bandeira já estava à beira do módulo lunar. Os astronautas utilizaram umas câmaras de astronautas aqui, na Lua, entre aspas, na Lua, onde a extrema variação de temperatura prejudicaria os negativos, não permitindo que fotos tão nítidas chegassem à Terra. Percebes o que eu disse? Uhum. Pronto. Depois há uma parte que diz assim: vamos, o gajo que escreveu aquilo, ou as pessoas, não sei quantos foram. Vamos ver agora a foto dos três patetas, digo, dos três Pinóquios, quer dizer, dos três astronautas que honraram os Estados Unidos da América com a fantástica viagem do homem à Lua. Nesta foto, esses astronautas estão em quarentena, após retornarem à Terra, recebendo os cumprimentos das suas adoráveis esposas na base da Força Aérea de Hamilton. A meu ver, fizeram uma lavagem cerebral nos astronautas antes e depois da viagem. Acredito que nessa quarentena, agentes do governo dos Estados Unidos da América reforçaram a ideia sobre os benefícios que os astronautas teriam, ocultando e escondendo a verdade dos factos, mantendo esta grande mentira em evidência por toda a vida. A vida esta que poderia estar ameaçada no caso de contarem a verdadeira história a qualquer cidadão do nosso planeta. Daí em diante, os três astronautas tiveram vidas de reis. Tudo era festa e alegria e com muita bandeirinha norte-americana. Podes dizer, por eu não acredito em tudo o que está lá, e estas coisas, estas indiretas, acho que é exagero. Podes dizer-me que eu estou a fiar-me em teorias da conspiração e estamos numa boa altura para isso, também é outra razão, já vamos à quarta razão. Estamos aqui em teorias da conspiração e tu deves saber, já deves saber no mínimo 10 teorias sobre o 11 de setembro, que é amanhã. Podes dizer que eu estou a fiar-me em teorias da conspiração e blá blá blá. Mas eu acredito plenamente que o homem nunca foi à lua naquele dia. Até porque, se bem que tu sabes, e se é que escutavas a biografia da semana, o Kennedy, em 1962, disse assim, okay, eu não me lembro lá do programa todo, mas ele disse qualquer género, eu garanto-vos que até ao final desta década, o homem vai pousar na Lua. E o homem morreu passado, mas o Kennedy morreu passado pouco tempo. Não foi 72, 71, 103. Tu sabes quem é que foi o primeiro coisa a pôr um ser na Lua. A Rússia. A União Soviética, faça agora. Pois. Não podia. Claro. A União Soviética está à frente dos Estados Unidos. Não podia. Não pode. É verdade. Comunas, à nossa frente. Vamos matá-los a todos. Vamos pegar na caça aos comunistas e está feito. Vamos matá-los a todos. E por isso. Está bom. E por isso. Pelas imagens que eu já vi, não só no site, mas depois vídeos mesmo, que lá só tem fotos. Vídeos mesmo. Houve ali, os astronautas estiveram distantes, estiveram, mas não foram à Lua. Não foram. E nunca me vão provar, porque não vamos regressar 42 anos atrás. Mas eu sinceramente até acredito que não tenham, digamos. É assim, até consigo considerar que não tenham, digamos, conseguido as filmagens e tenho aqui ensinado o que foi lá. 17 minutos. Continua. Não quer dizer, digo eu, que não tenham ido à Lua. Eu acredito que tenham ido à Lua. Não. Estás a dizer que podem ter ido à Lua e como não trouxeram nada de lá, foram arranjar outras coisas. E depois houve uma coisa. A bandeira norte-americana, ela pode não tremer. É assim, primeiro, é assim, ninguém pode falar mais do que a NASA sobre que tipo de clima haverá lá na Lua. Não é suposto haver vento. Os soviéticos iam saber antes deles. Não tem uma pessoa, mas... É assim, não é suposto haver vento. Agora é assim, há atmosfera. E quando há atmosfera, há movimento de gases. O movimento de gases não é o nosso vento clássico, digamos assim. Nós até podemos nem sequer sentir aquela... Porque também são variações muito pequenas. Mas também é assim. Para aqui, fazer mover uma coisa, é preciso muito mais do que lá. Lá a gravidade é muito menor. Portanto, às vezes é uma coisa que praticamente não, a gente não se apercebe. Não é? Se tiveres lá não se apercebe, digamos assim. Ou seja, eu faço assim. O cara, tens de explicar o que fizeste. Ah, pois é. Ok, eu levantei a mão mais de repente. Um movimento repentino, sim. Pronto. A mudança... teve que haver mudança de ar porque houve... Houve um elemento que empurrou um ar para trás e outro... Isso é normal. Eu na quinta noite estava a jantar com os meus pais e tinha lá um papel solto à minha beira. E eu deixei-me respirar e o nariz aqui um burro. Aqui um lado para a frente, o papel. Pronto. Por eu respirar. Pronto. No caso da Lua, uma pressão ainda menor de ar pode ser suficiente para fazer mexer a bandeira. É uma questão muito simples. Porque lá a gravidade é muito menor. Está bem, mas estás a falar de um exemplo entre dezenas que estão lá. Depois arranja a justificação para as outras coisas. Um dia vais lá. Aquela é muito grande, tem um texto muito grande. Estás a perceber? Uhum. Já sei que sou anti-americano. E o que pode, inclusive, até também deslocar a bandeira. Acho que é São Bernardo demasiado básico. Que... Porquê? Porquê? O que é que eu esperaria mover a bandeira? O que é que eles ganhavam com ter a bandeira próxima do módulo lunar? Não ganhavam nada. É que os americanos gostam sempre de estar à frente dos outros e não se importam de inventar para... então, na altura, agora nem dado, mas com Guerra Fria, soviéticos, tiro a todos. Não, repara, a parte da bandeira, consigo perceber que tivessem lá colocado e até pode ser entendido de superioridade, não sei o quê. Mas a parte da bandeira, por uma vez, estar longe e por outro lado, de outra fotografia, estar próxima do módulo lunar, e eu acredito que sim, porque é que a mudariam? Não é? Porque é que a mudariam? Então, porque fizeram mal a montagem ou o erro de gravação. Não, seria uma coisa demasiado básica. Não sei. Seria um problema demasiado básico. Eu continuo a acreditar-me que é um feito de uma fachada. Pronto, é assim. Eu, por acaso, é assim. Quanto aos negativos, é assim. Sabes o que é que eu gostava? Não conheço a máquina, não posso falar sobre a máquina. Não conheço as capacidades. Chama-se Hasselblad 500EL. Sim, pronto. Mas eu não conheço as capacidades da máquina. Não sei até que ponto é que essa máquina, e até com algum tipo de revestimento, não poderia, porque assim, não sabe que se a máquina levou algum reforçamento anticalor ou não. Anticalor não é assim que se diz. No fundo, que impedisse... Antitérmico, assim, controlar a variação térmica. Pronto, exato. Ou seja, algo permitisse... Assim, não sabe que tipo de adaptações essa máquina terá levado. Uma coisa é certa. Se eles levaram uma máquina, já sabiam, à partida, que lá as coisas são diferentes do que aqui. Que lá as temperaturas eram outras. Não é? Até para as pessoas estão bem preparados. Portanto, nada nada os impede de terem pensado, bem, já que vamos proteger os astronautas, vamos também proteger a máquina, a fim de evitar que... É porque, assim, eles sabem... Assim, não sei, eu não consigo acreditar muito nestas... Assim, para mim, eles foram... Até consigo considerar que tenham ensinado a ida à Lua, ou seja, que tenham, de facto, comunicado, mas não tenham conseguido trazer provas de que comunicaram. E que aqui tenham ensinado isso. Mas para mim o mais importante está feito. Para mim foram à Lua. Não... Pronto. Hoje em dia há muitos astronautas que vão não à Lua, mas ao espaço. Pronto. E... Sabes o que é que eu digo sobre isso? Que achei que não está ligado outra vez. Não. Portanto, que vamos ouvir? Vamos ouvir uma música do álbum Automatic for the People de 1992. 1992, o segundo single de Automatic for the People dos R.E.M. Foi apresentada a última música, a música que fechou o Storyteller, edição número 29 na VH1, a 23 de outubro de 1998. Portanto, a 23 de outubro de 1998, os R.E.M. foram os 29 artistas a entrar no Storyteller na VH1. Fecharam com Man on the Moon, o homem na lua. Kaufman and the wrestling match. believers. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone missing. Yeah, yeah. This one, tell me, are you locked in the punch? Hey Andy, are you goofing on Elvis? Hey baby, are we having fun? If you believe they put a man on the moon, if you believe there's nothing up his sleeve, if nothing is cool. The Moon, que foi também o nome de um filme de 1990 e... Nova! De um filme de género documentário biográfico sobre precisamente o Andy Kaufman, o tal que imitava muito bem o Elvis Presley, que se viu de base para a música que acabamos de escutar e que fazia de Andy Kaufman, portanto, personagem principal, foi Gene Carey. Em homenagem a Andy Kaufman, ouvimos, na versão Storyteller, Man on the Moon, que fechou esse concerto de 23 de outubro de 1998. Oscaradinho, fala a seguida. Aproxima-te mais. Digo caro olhadas. É pá, se um dia me esqueço do O. Enfim. Bem. Digo caro a mil caralhadas, para ser assim mais correto, não é? Que a próxima música que vamos ouvir é um resultado de uma pesquisa para o programa Um Contra o Outro. Bravo! A música chama-se Losing My Religion. Não podes. Já passou aqui. Ou não? Não. Eu acho que sim. É aquilo que eu vou escolher, não. Não? Ah, e o que tu vais... Eu não sei o que é que vais escolher. Que é Dire Frampton. Ah, então não passou. Nossa, não somos R.E.M. Na minha mão, Losing My Religion, não sei se ainda já passou ou se ainda vai passar. Continua, tá? Estás a falar bem. Acho que já passou, mas Dire Frampton não. Sim. Quem é Dire Frampton? Não sei. É minha irmã. Exatamente. Mas gosto da voz dela. Tem uma voz agradável. Tem uma voz... Ela deve ser bem novinha. Deve ter bem 18, 19 anos. Acho que vai fazer 10. Se calhar. Olha, falar em irmã. Viste alguma coisa dos MTV Video Music Awards? Vi que a Beyoncé vai ser mamã. Oh, pronto. Podem falar da coisa que menos interessa. Estou a perguntar se viste alguma coisa de jeito. Não. A tua irmã, Jamie, teve uma entrada que eu... Quem é esse rapaz? Ah, já sei, o Walter Ego. Que categoria, a porcaria da Stephanie. Sim, eu já gostava dela. O que ela fez lá. E depois entrou o Brian May, que era guitarrista dos Queen. Entrou com ela. E ela mandou uma pinta... Não parecia, eu vi. Um rapaz, um apresentador novo. Porque é que ele falou logo no início. Pois é que me apercebi. E a voz, sobretudo, percebes? A maneira de ela falar e a cantar ali, aquela coisa, e confundi-la de categoria. Ok, a tua irmã, pá. Deve ser orgulho da tua irmã. Acho que sim. É. Vou pensar no assunto. Pronto, continua. Depois eu publico uma notícia na rádio e dizer se tenho orgulho nela ou não. Estimados ouvintes, mais uma boa notícia proveniente da Rádio Antena Web. Eu, o diretor, acho caralhinho, devo afirmar que tenho orgulho na minha irmã Stephanie Germanotta, conhecida por vós como Lady Gaga, para mim é Stephaniezinha e gosto muito dela. Obrigado e estejam à espera de mais novidades em breve. Olha, é verdade. Ainda bem que falam assim mais novidades. Ah, ainda não acabou. Tenho uma novidade para vocês. Vais casar? Não. Vais-te divorciar? Sim. Ah. É verdade. E agora? Vou-me divorciar. E agora? Agora, não sei. Pois. Ora bem, mas diz-me só uma coisa. Agora, quantos são hoje? 10... 24... 81 é 1. Eu já estou a ver que música é que vou escolher no dia 1 de outubro. Precisamente. Precisamente, amigo. No dia 4 de outubro. Que é uma terça-feira. Precisamente. Vamos ter aqui uma estreia, mas uma coisa muito à frente. Já está à frente. Precisamente. Uma coisa muito à frente, vamos chegar à frente. Pois. O que é que vai estrear no próximo dia 4? Isto é uma coisa que ainda não foi publicada na página. Só quem ouve os coisas dos coroas que vai saber. Ou seja, a tua mãe e a minha. Sim. Não, então é só a tua. Continua. Não é que a minha mãe também não ouve, é só a tua. Ah, pronto. No próximo dia 4 de outubro, vai estrear uma coisa muito gira. Que não é propriamente um programa, mas nós vamos fazer isso um programa. Sabes aquela coisa que saiu há pouco tempo, que está pelo nome de os 1000 CDs que não se devem ouvir antes de morrer? Não. Epá, é muito CD. Realmente, eu até agradeço porque desejam-nos uma vida muito longa. Pois. Isso é bom. Claro. E não dá para ouvir 1000 CDs. Não dá para ouvir 1000 CDs num ano, quanto mais. Um dia tem 300... Um ano tem 365 dias. Se ouves 3 CDs por dia, está feito. Está bem. Este vez por dia. Mesmo que estejas a trabalhar, podes ouvir enquanto trabalhas, depois à noite mais um e à tarde outro. É. Pois, está bem. Mas pronto. Continua. Pronto. E no fundo vai ser isso. Nós vamos trazer aqui os 1000 CDs. Cada edição será um CD. Terças e quintas-feiras. Às 11 da noite. Vai ser interessante. Sabes? Pois, ok. Mas o que é que se tem de inovador? Acho que era nada. Pois. Basicamente é isso. Mas vai. Mas vamos trazer aqui grandes músicas. Isso já existe, não podes imitar. Pois, está bem. Não posso fazer plágio de mim próprio. É, já grandes músicas. Já existem grandes músicas. Ah. Pronto, vamos fazer aqui... Vamos fazer aqui esses CDs. Vamos fazer isso um programa, no fundo, não é? Vamos exibir esses CDs. Vai ser bem interessante, porque mais do que... Neste caso não é propriamente a originalidade. Mas é as grandes músicas que vão tocar. Frank Sinatra, Elvis Presley, Beatles... Pronto, Frank Sinatra entrou na emissão da semana passada com Odras de Música. Sabes porquê? Porquê é que ele apareceu? Vamos lá, pergunta. Para 10 mil reboçados mentol. Faz tu o músico. Qual era a pergunta? Já não me lembro. Quem estávamos a falar? Eu também não me lembro. Oh, deita. 10 mil. Está bem. 10 mil CDs. Daí, daqui um caralho, 10 mil CDs não. 1000 CDs e tal. Ah, Frank Sinatra. Ah! Porquê é que na emissão número 83 Quadras de Música da Rádio Antena Web, que foi dedicado exclusivamente ao ano de 1994, uma das músicas escolhidas para essa emissão foi de Frank Sinatra? Porquê? Carlos Bonaparte. Agora sou eu. Nem tento buscar as partes do homem. Oh! Pum, pum, pum, pum. Foi o ano, e foi mesmo no final do ano, em dezembro, em Fukuoka, no Japão, que ele fez os seus últimos concertos. Ah, sim senhor. Fukuoka é uma das regiões também afetadas pelo sismo. Sim. E, consequentemente, o tsunami. Mas em 94 ainda não havia disso. Exato. Nem esqueço. Mas os últimos concertos que ele fez foi lá em dezembro. Continua. Que beautiful. Frank Sinatra, mais. Frank Sinatra, os Presley, Stones, Nuno Miguel, Carlos Beatles, Parque, sei que ter. Beatles também vai ter. É, então está bem. E vai ser um percurso interessante, sabes, porque eles CDs estão ordenados da seguinte forma. Eles começam pelo princípio em termos de datas. Não é hoje é um dos anos 90, amanhã é um dos anos 50. Não. Ou seja, é um percurso pelo tempo. Ou seja, a ideia do programa não tem nada de original. Mas a ideia dos 1000 CDs, consoante ela está organizada, tem muito de original. Porque é uma viagem. Quem ouvir estes 1000 CDs, pela ordem, é uma viagem no tempo. Uma coisa... realmente extraordinário. Verdadeiramente extraordinário. Verdadeiramente fantástico que isto. Pronto. E é isso. No próximo dia 4 de outubro, às terças e quintas-feiras vai ser reado o programa. Vai ser o programa. 1700 para ouvir antes de morrer. Então falam da tua resposta. A minha resposta. A gente já tinha dito que era a Daya Frampton. Mas sabes que era um Zimmer Lee, mas não sabes porquê. Porque sabes que é uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte. Eu gosto muito de ver que há pessoas que fazem coisas novas. Ou melhor, não é fazem coisas novas. Sabes, durante muito tempo, houve aquela coisa de fazer versões só para vender. Na Soviética não existia. Em Moscou também, mas São Petersburgo também não existe. Por acaso existe. Já na década de 80... Rússia não era Rússia, União Soviética. Rússia socialistas. Exatamente. Mas na altura já havia um Alexander Asimov que fazia versões das suas próprias músicas. Era uma coisa estranha. Eu conhecia mais o Karpov do xadrez. Ah, eu não. E o Kasparov. Gary Kasparov e Vladimir Karpov. Vladimir é um nome típico dele este. Vladimir, não vás ao Lidl. Porque lá pagas os sacos de plástico. Mas... Estavas a dizer que isso... Esta versão de Illusion My Religion não foi um atentado à música. Consideras tu? Eu posso ouvir, nunca ouvi, mas posso escutar agora já... e considera. Por acaso já escutaste? Eu não me recordo. Mas, quando é que foi isso? Uma vez que vieste aqui à minha casa... E na altura, tu disseste que apesar de não ser tão boa, era aceitável. Não me lembro desse pormenor. Mas aconteceu. Mas aconteceu. E portanto, eu escolhi Daya Frampton para ouvir. Nem sabes de quando é, de que ano é este versão? É de 2011. É deste ano? Precisamente. É muito recente, entende? Chegou a número 5. E eu ouvi isso este ano. Exatamente. Não me recordo mesmo. Estou com a cabeça de velho, ainda é muito vodka. E chegou à posição 59 no Billboard Hot 100. Ah, foi? Hum? 59. Depois, é melhor do que 60 no Billboard. Mas tu estás a falar de Billboard. Billboard é americano. Não gosto, americanos é com tiros. Pois, preciso. Não tens autorização do Lenin para falar de americanos. Está bem, mas... Com Sherbakov já tinhas direito. Mas me falar de Sherbakov, não. Me falar de Daya Frampton. É bem. Porque me estar no tempo de Sherbakov. O Gorbachev bem, também... Precisamente, é mais Gorbachev. Não era bem Sherbakov. Esse era mais jogador do Sport. O Sherbakov era desse. O Sherbakov não era russo, era búlgaro. Ou era... Não, era Ucrânia. Era ali dos nossos vizinhos. Mas nasceu na União Soviética, que é uma de nós todos. Mas era jogador de futebol. Era. O Gorbachev é que também te deixava. Precisamente, ele deixava. Ele deixava. E, portanto, em homenagem a ele... Yasnit? Precisamente. Yasnit? É precisamente o motivo. Em homenagem ao nosso presidente Gorbachev... Nosso malogrando, nosso saudoso Gorbachev. Muitas saudades tenho de Gorbachev. Eu também. Ele chegou em minha casa a beber um vodka. A mim não. Eu, quando fui à casa dele, bebi dois vodkas. Eu não. Mas que? Porque escolhes música de que canta em inglês em vez de russo? Americano é tiro. Porque até podias escolher, mas tu achas... Mas podias e não escolhes. Não podias. Porquê que não podias? Porquê que não escolhes? Porque tu música não era uma coisa de russo. Mas a minha música, quando eu vi, não era soviética. Agora é que sou soviético. Está bem, mas não quando eu escolheste, não. Era por a coisa de ali. Então está bem. Como é que chama a cachorra menina? Daya Frampton. Daya Frampton. Está bem. Depois, quando for conhecendo as tuas escolhas desta semana, eu decido se ponho música russa ou não. Duvido, mas está bem. Vamos ouvir a música. Onde vai a minha imaginação. Mas vamos ouvir a melodia ou não? Vamos ouvir a melodia. Vamos ouvir a canção. Vamos ouvir a melodia. Quando é que chegam os vodkas? Oh, life is bigger. It's bigger than you and not me. The lanes that I will go to. The distance in your eyes. Oh no, I've said too much. Uma música que se entende bem o que eles queriam dizer e era um atentado aos nossos ideais. Queriam deitar abaixo o muro de Berlim. Que achas disso? É uma pouca vergonha, não tenho que assuntar nenhum. Que achas disto, Oscar? Deixar de deitar abaixo o muro de Berlim é uma pouca vergonha, não tenho assunto nenhum. Também acho isso. Um atentado contra os ideais da União da República Socialista Soviética. Claro, claro. Se Franco fora vivo, não gostava. Franco era do nosso oposto. Também não gostava muito de Franco. Mas eu também não gostava. Também. Eu poderia não gostar do muro, mas gostava das bolas. Quer dizer, de Berlim, claro. Pois, também. A música é a seguinte. Fiquei eu ontem a saber, quando estava a investigar sobre ela, que é o título, no fundo, de três canções... Que variam à volta do mesmo tema. As três juntas... o que vamos ouvir é a parte 1, que é a versão single, que tem 3 minutos e 15, por isso serve. Porquê é que eu trouxe isto? Olha, muitos têm comentado, e nós aqui também já comentamos uma outra vez, primeira razão para isto, sobre o estado atual, não é? Mas nós aqui acho que nem temos falado tanto da crise, não sei quantas. É mais as pessoas em si, não é? Uhum. Podemos falar de uma crise... Crise de valores. Exato. E crise de... Na bolsa é que é. Na bolsa de valores é que é nem crise. Crise de existências. De... Bom. Esta música diz que nós não precisamos de educação, nem precisamos de controle rígido. E pede aos professores para deixar os miúdos em paz. Porque, no fim ao cabo, é só mais uma quebra no muro. Será que, questiono eu, passa muito pela educação na escola? Aquilo que eu acho é que não passa muito por aí. Não passa, porque na escola ensina-se muita coisa bonita. Na escola ensina-se muita coisa bonita. Mas quando sais da escola, é que vês a dura realidade. Dentro das salas de aula nem sempre aprendes coisas bonitas. Pois, agora já não, mas no meu tempo ainda era assim. Ah, eu estou a falar agora, estou a falar do nosso tempo. Pois, não tenho que comparar as décadas 40 e 50 com agora. Eu não vou na escola, agora já não vou na escola. Aquilo é que era um tempo, se portava mal, lançava a régua, pimba, lembras-te? E quando nós íamos castigo para o canto, virados para a parede, ali de pé, ficávamos ali, nem mexe, não era? Eu até respirar tinha medo. Chegávamos um dia e a professora: meninos, hoje há teste. E acabou. Há daquele que ramasse. Foi? Nem era avisar nem nada. Está todas as neiras, é? Engraçado que isto no início diz: quando nós crescemos e fomos para a escola, havia certos professores que iriam magoar as crianças de qualquer forma que pudessem. Estou a traduzir, estou a ler em inglês: when we grow up, we went to school. Não interessa. Tentavam expor qualquer fraqueza. O perfume é aqui de pôr. Pronto, estou eu falando. Bem. Os professores tentavam expor qualquer fraqueza que as crianças cuidadosamente escondiam. Estás a perceber onde é que isto quer chegar? Uhum. Que os professores é que eram. Que tentavam. Isto no fundo é mais os adultos a criticar, não é? Que tentavam mandar abaixo, mesmo que as crianças quisessem esconder isto aqui. Mas na criança, na cidade, but in town it was well known that when they got home at night, their fat and psychopathic wives would thrash them within. As noivas psicopáticas e gordas, quando chegassem a casa à noite, iam assim esmagá-los, assim, sabes o que é esmagá-los? Sei. We don't need no education. Wrong! Guess again! Wrong! Guess again! Engano, enganaste. Tenta adivinhar outra vez. Se não comeste ainda a tua carne, tu não podes ser o pudim. Porquê que tu podes ser o pudim se não comeste a carne? Sim. Isto é uma música forte. Acho eu, percebes? Percebo. E quando eles metem no título, já vou dizer o título, Another Brick in the Wall, aqui um. Eu não me lembro, em 79 estava fora. E não estava cá, não soube destas coisas. Estava assim num país que no Bangladesh. Ah. E isto faz parte de uma ópera dos Pink Floyd, chamada The Wall, de 1979, uma ópera rock. Outro motivo para que eu escolhi isto. Vai ser mesmo isto. Mais fresco. Na quinta-feira à noite, fui fazer uma pequena surpresa. Também queres um bocadinho de perfume? Fomos jantar. Queres perfume ou não queres perfume? Fomos jantar fora. A um sítio que é mesmo ao lado, à porta, onde o meu pai trabalhou durante mais anos. A empresa não sei mais tempo, foi ali. Foi na porta. E então nós fomos jantar, de surpresa, eu levei-os até lá. Também há. Levei-os até lá. Epá, estou aqui. Opa, fome. Ei, caralho. Ah, foi tudo com o caralho. Os caralhinho. Não, isso és tu. Fomos, de surpresa, fui lá meter... Fomos lá jantar, mesmo à beira da porta onde ele trabalhava durante muito tempo. E ao falar nisto, eu lembro de uma história que o meu pai contava muitas vezes, e conta, de um homem que trabalhava com ele, era lá cliente, não sei o quê, exatamente no mesmo sítio onde nós fomos na quinta-noite, por isso é que eu me lembrei disto. Que, quer dizer, eu lembrei-me da música por causa da letra em si, e de tentar quebrar, e não precisamos de educação, não precisamos de controle rígido, que é exatamente o contrário daquilo que eu acho, mas pronto. Que é cheiro, pá, fogo, vai-te embora, vai-te para o cheiro. Agora o ideal então, era mostrar aqui três ou quatro perfumes. No tal sítio onde eu trabalhava, conheci um homem que nunca disse na vida Pink Floyd. Ele chamava-se sempre o Spinafaloid. Não sabia dizer. É? Só sabia dizer o nome do grupo como Spinafaloid. Pronto, eu lembrei-me disso, tem tudo, o conteúdo disto é giro e além disso, trovadores aprendizes. Ah! O meu grupo, o grupo que acompanhou sempre a minha infância, também interpretavam esta música com o meu tio, o meu caro tio, também a tocar isto. A música é de 1979, vamos escutar apenas a parte 1 de 3, porque as 3 partes juntas fazem 8 minutos e 26 segundos. Se bem que eu já trouxe uma do género, qual foi um Led Zeppelin no Stairway to Heaven, tinha 8 minutos e tal. As três juntas, 5:26, mas vamos ouvir a parte do single. Que é mais ou menos o que estamos a ouvir aqui de fundo. Aqui um coitadinho que apareceu aqui no estúdio. Não sei quem é. Deve querer comida ou assim. Ou se quer uma esmola e depois dou-lhe uma esmola e vai-se embora. Vamos ouvir o Spinafaloide. Ou em tradução para uma linguagem mais ou menos coisa. Pink Floyd com a melodia Another Brick in the Wall. Thank you. volta, caros ouvintes! Estamos de volta! É! Depois de um programa que não houve intervalo, sabes porquê? Porque vocês sabem porquê? Porque não, porque o Oscar Arinho manda nisto. Quer dizer, ele disse, hoje não há intervalo, porque a primeira emissão já foi muito grande, a primeira interpretação já foi muito grande e tal, não mais sou de intervalo. Pronto, ele manda e eu obedeço. Ora, vamos acabar. Carvalhada, isto é assim mesmo. Quem manda sou eu, percebeu? Pronto, se não há salário, afinal no mês. Se não há quê? Se não há salário. Salário. Não, tu sais salário. Salário. Não, sou todo insalado. Não, sou todo insalado. Sou lá, mas eu ouvi bem. Sou todo insalado. Você não me quer dizer que eu não estou a dizer. O senhor disse salada. O senhor não está a dizer já. Não, o senhor disse salada. Não disse salário. Eu ouvi bem. Salário ordenado ao ferir o nosso vencimento ao final do mês. Você disse salada. Não há salada, nem você disse salada. Salada, alface, tomate, pimenta, pepino, mas isso salada. Não há salada, nem há oferidos, nem há ilesos, nem há nada. Isso é tudo assim, pumba, sempre a dar-lhe. Mas isso salada. Pronto. Olha, esta discussão fez-me lembrar aquilo que comentámos no ano passado, que falámos muito sobre desporto e sobretudo sobre futebol. Exatamente. Aquelas discussões de... O penalti? Não, mas você não viu? Não, como é que sim. Então não é que um desses inteligentes, que eu chamei-lhe mesmo canalha e volto a chamar, é candidato à presidência da federação? Nós estamos tão bem entregues, que é uma maravilha. Precisamente. Acho que sim. São essas pessoas. Precisamente fez-me lembrar a Rei Leão. Ah! Quando... Já viste o Rei Leão? Não. Nunca viste o Rei Leão? O 1? Ah pá, eu já vi o Leão, mas de rei não tinha. Não, o filme da Disney. Nunca vi o Leão. Já. Ah! Há uma parte que o Scar está com... O Bimba. O Simba. Há uma parte que o Scar está com as hienas. E dá comida. Que eles iam matar o... O Simba e depois apareceu o pai e salvou-o, não sei o quê. E fez zumba. E ele... E as hienas a comer... E os caras dão cabo a cabeça delas por não terem feito o que ele disse. E ela... Então o que vem fazer? Matar Mufasa? O pai do Simba. Matar Mufasa? E os caras... Precisamente. E elas... E a música... Eu sei que a tua inteligência nunca foi nem será generosa. Ai, tu não queres essa música, se não fazias. Mas prestem atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Prestem atenção, consentem. Será profuma de quereto. Fiquem cientes. Que quando o rei sai, o duende. E a razão para ficarem contentes. Oh, preparados para terem boa vida. Uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. E a gente onde fica? Já tudo se explica. A vossa presença terá recompensa quando eu ocupar o meu trono. Lá. Injustiças farei com que parem. Preparados. E elas? Sim, estamos preparados. Para quê? Para a morte do rei. Ah, coitado, está doente. Não, vamos matá-lo. E ao Simba também. Grande ideia! Abaixo o rei, lá. Idiotas! Haverá um rei. Mas tu disseste... Eu serei rei. Sirvam-me. E nunca mais terão fome outra vez. Ah, viva o rei! Longa viva o rei! Viva o rei! Prepara-te para a música. Viva o rei! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. O rei é um bom camarada. O rei é um bom camarada. Do ponto mais alto de estão. Vocês que serão mais amados farão tudo o que eu mandar. Vou distribuir prémios caros aos que confiem em mim. Mas quero deixar muito claro: não vão comer nada sem mim. E preparemos o crime deste século. Preparemos o palco mais baixo. Lá. Bem premeditado e bem ponderado. Com o rei rejeitado será coroado. Por isso eu disputo, por isso eu luto. O trono que terá que ser meu. Nem Mufasa, nem Simba, mas eu serei rei. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. E os amigos que nunca desamparam. Preparar. Que bravo. Sim, senhor. Sim, assim, senhor. De repente, não está a ver que não sei a música toda. É. Ou uma parte que inventei, bem premeditado e bem ponderado. Não é ponderado, é uma coisa qualquer. Determinado, pronto, sim. Sabes qual é a resposta, por acaso, assim, eventualmente, aos Pink Floyd, Pink Floyd? Ainda não tinha pensado nisso. Another Brick in the Wall, assim, de repente, assim, com minha. Pois, deixa cá ver. Ora... Eu tenho uma sugestão para ti. Pode ser pela primeira vez eu dar-te uma sugestão para responderes? Pode ser. Sabes a música dos Pink... dos... acho que é dos Pink Floyd, ou é já sei. Chamada Money. Dinheiro. Money. É Pink Floyd, é? É Pink Floyd. É Pink Floyd. Ora bem, tu sabes o que é dizer mal, nem dinheiro, já sabes o que é que vais falar. É uma sugestão, é? É uma sugestão. Se lembras melhor... Pronto, então é assim. O dinheiro começou a ser... Na altura era cunhado, não é? Era o rei que eu cunhava, não é? Era, pronto, cada rei quase tinha a sua moeda, não é? Digamos assim. Pronto. E então, o dinheiro surgiu... em algures, num século antes de Cristo. Não foi uma coisa, digamos... Não foi assim uma coisa, essa musiquinha de fundo, tipo, acontece. É uma boa pergunta. Quando é que o dinheiro surgiu? Não sei, eu já não vejo há tanto tempo. Há 2011 anos já existia, quer dizer, há 1981, porque o Judas ficou com 30 moedas e já havia dinheiro na altura. Agora, quando é que foi? Antes havia troca de produtos, quer dizer, eu dava-te dava-te 2 quilos de farinha, tu davas uns 3 batatas. É, eu acho que sim, dás-me uma chapada e dou-te murro. Não, tu dás-me uma e dou-te 5 a seguir, está certo? Está justo assim que disse. Agora, quando é que o dinheiro surgiu? Se forem fraquinhos. Quando o dinheiro surgiu, não faço ideia. Mas continua, passa a ver a história. Pronto. Em 2011, andava meio mundo à guerra por causa do dinheiro. Contra quê? Contra o outro meio mundo. Mas parece que estamos a falar em 3050. Fazer uma recapitulação. Em 2011 fez isto. Então. O mundo, digamos, acabou em 2012. Ou, portanto, uma altura... Por é aqui. Ou bem que se deu o traque da bolsa. Aquilo não foi um crash. Aquilo foi um traque da bolsa. Das bolsas, das principais bolsas. Da, sei lá, das bolsas... Da bolsa de Nova York, que agora é Velha York. Não, da bolsa de Tóquio, mas não era hotel. E da Bolsa de Lisboa, era uma das principais praças europeias, era lá que aquilo era uma espécie de paraíso, não é paraíso fiscal, mas é uma coisa parecida. Pronto, onde passou-nos fazer umas poucas vergonhas, pronto, basicamente. E então, pois na altura, em 2012, é claro, aquilo conheceu uma, digamos que 2012, bem, passou-se uma tragédia grande, porque foi, primeiro de tudo, as Coreias voltaram a desentender-se. Ora bem, as Coreias voltaram a desentender-se por questões financeiras e de militares, acima de tudo militares, entrar em guerra, claro, vai a China defender uma, vai a Rússia defender a outra. Entre esses financeiros, os Estados Unidos vão ajudar a China porque convém, davam nas trombas. Os russos, não é? Entretanto, para ficarem em paz com o russo, viram-se para os russos, só que não nas trombas dos chineses, porque passam-se traidores. Não digas trombas, que é uma palavra feia. Pronto, na semana passada também tive que pôr o pi no isso. Ah, tiveste? Ah, puseste, não ouvi. Ah, pois, prova que tu ouves as músicas. O emissão, não, já tinhas falado nisso hoje. Pronto, e então, mas trombas não é assim uma coisa, digamos, trombas é um elefante. Eu sei, pá, foi só para provar que eu nasceu aqui. Pronto, e depois, então, depois assim, foi assim essa coisa, não é? Bem, aquilo foi uma guerra enorme, estás a ver? Depois, mas uma guerra enorme, a tal ponto de que, bem, aquilo ficou uma coisa escabrosa. Aquilo, mas sabes uma coisa muito engraçada? Não sei. Foi a única vez na história destas grandes guerras em que a Europa não entrou. É verdade. Mesmo que a Europa, assim, nós temos... Também tens de compreender o... Os americanos podem negar isso. A Europa é o continente mais importante do mundo. Pois é, mas neste é quase obrigatório meter-se em tudo. Não é obrigatório. Pois, mas neste, é quase inevitável. Mas neste caso acabou por não ser. Repara, isto... Não, mas estás a dizer... A maneira como estás a dizer, até parecia fogo, a Europa tem que se meter em tudo. Pois, então, não, isso, pois é isso. Mas há 1038 anos atrás não foi assim. Não? Em 2012... O que se passou foi mesmo isto. Foi isto, há alguns documentos históricos que, sei lá, pronto, vão declarar essas coisas. De vez em quando tem algumas imagens que ainda foram recuperadas. E há numa altura em que não serão fotografias, não é? Era, não. Agora nós pescámos os olhos e é logo já fica recordado. Exatamente. Mas na altura era assim, percebes? Na altura o que se passava era mesmo isso. Era. Portanto, era... Estás a imaginar na altura... Eles tinham que carregar o interruptor para acender a luz. Ah, viste? É verdade. Mas agora basta entrar a luz. Ah, acende. Ah, às vezes basta um sinal para a parede e eles já percebem logo que nós queremos que se transforme na nossa cama. Imagina. E eles que tinham que andar para o... Não sei se já viste isso, imagens da altura. Tinham que andar para o chão nos carros. É verdade. Andavam... Os aviões eram um por dia. Tristes que eles eram. Por acaso... Não, é questões do tempo, não é questões do tempo. É. Mas a coisa é engraçada, porque na altura foi mesmo assim. A Europa não entrou nessa guerra. Primeiro porque é assim, a Alemanha, sabes que na altura, e agora portanto, já aconteceu muita coisa, não é? Eles agora até já não é uma coisa que, enfim. Mas na altura a Alemanha era aquele país que, no fundo, liderava a Europa. Porque... Pronto, com os Estados Unidos em crise, em guerra depois com a União Soviética, isso não deu coisa, com a Rússia, com a China e com as Coreias, porque depois sabes que há uma altura, porque a China andava em guerra com a Coreia e com outra Coreia, não é? Eu creio que era a Coreia do Sul, e com os Estados Unidos, porque eram os traidores. Depois a Rússia andava em guerra com a Coreia do Norte e com os Estados Unidos, porque ao mesmo tempo depois. Eram os traidores. Ou seja, depois os Estados Unidos andavam a levar nas tromas toda a gente. Menos das Coreias. Vai lá, nunca aconteceu. Nós hoje rimos quando pensamos nos Estados Unidos como uma potência mundial. Sim. Hoje é. Não, mas sabes que são coisas, eu recordo. Na altura. No século XVI era a Flandres, que era uma região da já extinta Bélgica. Mas na altura... E na altura não era Bélgica. Na altura aquilo eram regiões diferentes. Agora a Flandres voltou a recuperar a sua independência em 2323, acho eu. Pronto, mas na altura era assim. E então... Agora pronto, século 31 é o Canadá. Agora é o Canadá. O Canadá, pronto, já é o Canadá e a África do Sul, é isso. Também. São os senhores das grandes potências. Uhum. Sabes, por acaso, uma coisa que eu gosto muito de ver é assim. É verdade que nós aqui em Portugal agora já não temos uma vida tão má. Também já não temos uma vida tão boa. Há coisas aqui em Portugal que desapareceram, praticamente, não é? Mas uma coisa que eu gosto de ver é... nós, neste momento, a Europa, acho que é o continente mais igual, digamos assim. Claro... o Reino Unido continua a ser o mais avançado, é um facto. Ah, mas desde que extinguiram a Grécia, no século XXII, quando eliminaram o país, pronto, tornou-se mais equilibrado. Sim, exatamente. Lembras quando pensaram fazer o mesmo à Islândia? Lembro. Por causa dos vulcões e tal, mas quando mudasse a temperatura já não tem vulcões, agora só icebergs. Pois, agora não é assim, os vulcões agora não entram em erupção. Pois é, por causa disso. Mas é mesmo por isso. Pronto. Mas é assim. E então, foi assim, na Segunda Guerra Mundial, ou melhor, na Terceira Guerra Mundial, portanto, depois o mundo acabou, que assim, porque uma vez que acabaram, repara uma coisa, aqueles mataram-se todos uns aos outros, na Rússia, China e Estados Unidos. Eles ficaram numa desgraça total. Para teres uma ideia, durante, sensivelmente, acho que foi uma semana e meia, uma coisa do género, a China ficou sem acesso à internet. Não havia na China. Tiveram... Mas eles faziam muito isso na altura. Sim, não, mas mesmo o próprio governo, aquilo foi uma coisa tal. Agora que mandam lá o Kung Kung Chai já é diferente. Sim, exatamente. Ou seja, assim, aquilo foi uma coisa muito complicada. Ou seja, eles, quer dizer, de repente, houve ali uma altura na nossa história em que os continentes estavam de facto separados. Havia de facto transportes, mas não havia aquela ligação de comércio porque os Estados Unidos não tinham potência, não é? Não tinham potência para exportar, digamos assim, para o estrangeiro. E, ao mesmo tempo, os países aqui... Ou seja, não havia essa capacidade de exportar para o estrangeiro porque tínhamos primeiro que tudo de fazer as nossas necessidades. Depois havia uma coisa que se adotou muito na altura. E voltamos um bocadinho aos tempos da Grécia Antiga. Que era a autossuficiência. Primeiro de tudo, há que ser autossuficiente. E aos depois... Sim, pensa-se nessa coisa dos excedentes e de exportar, não sei o quê. Negócio. Sim, mas essa questão da autossuficiência passou a ser prioritária. E, portanto, durante muito tempo, não é? Até o José Bonaparte, presidente da como é que se chama agora? Não sei. Mas na altura era a União Europeia. Eu agora estou um bocado desligado disso. Mas na altura era a União Europeia que se chamava. Portanto, nessa altura, quando o José Bonaparte passou a Connection Europe. Exatamente. Connection Europe. Quando o José Bonaparte Coisa passou a assumir a presidência, bem, a União Europeia ficou um bocadinho mais unida, de facto. E já havia essa coisa... Isso pertence à tua árvore genealógica, não é? Até milésima boa, não é? Portanto, ele esteve... Ora, ele foi entre 2141... A 2244, acho eu. Ou 102 ou 103 anos. Pronto, são dezenas de gerações antes. Sim, portanto, já. Ainda assim, pronto, temos uma esperança de média de vida de um bocadinho baixa. Aliás, mas não foi esperança de média de vida. Portanto, a esperança de média de vida, que realmente está situada nos 120 anos, na altura. Mas agora para o ano já diga que chegamos aos 125. É, há quem diga que sim. Pronto. Pronto, mas resultado. Não sei qual é que era a música. Money. Ah, pois era essa. Pode ser essa, Money. Está bem. Pronto, na altura foi essa que se passou. Pronto, e agora o Money... Já não vale o que vale, felizmente. Já não vale o que valia, felizmente. A qualidade é outra. As pessoas têm outra postura. Foi uma... Eu escolhi esta música... A evolução mesmo... do Money. É. Eu escolhi esta música mesmo por isso. Não é o Money que evolui. É o que as pessoas fazem melhor. Pois, exatamente. Porque, repara, o dinheiro continua a haver, não é? Continua a haver lojas, continua a haver comércio, continua a haver centros comerciais. É pá, tu vais ali ao... sei lá, o Coimbra Shopping, e aquilo tem... Epá, tu vês lá, aquilo tem 7 andares, não é? Mas eu costumo entrar sempre, quando deixo o meu avião, deixo sempre no 6º andar. Naqueles parques que não têm rotativos cá fora. Os parques rotativos, sabes? Mas é... Quando eles não põem a flutuar, porque quando põem só o shopping no ar, aí deixo mesmo cá em baixo, para não ter que subir mais. Sim, exato. Pois, sabes que há dias em que eles soltam aquilo e deixam andar no ar, assim, anda mais flutuando. Eu sei. Porque é sempre interessante que eles fazem isso. E eu ainda assim nunca vi muito isso cá no, pronto, aqui na região. É. Só vi mais, sei lá, ali no... Ah, mas sabes que na África do Sul já se faz muito isso. Eu sei. Eles exportaram lá. Parece que foi um sul africano, estamos lá uns anos. Teu pai 80 anos, ele agora tem 90 e tal, ainda está fino. Diz que vai trabalhar até os 130. Está bem. Pois, está bem. Vamos embora. Então, a Money... Espinha Faloide. É uma música de Espinha Faloide. Vamos recordar um grupo que, ora, se não estou em erro, fez muito sucesso há quantos anos? Ora, 1100 anos, não? Há menos. Nós estamos em... 3050. Pois. 1080. É. Sim, por aí. 1080, 1070. É. Ah, ainda hoje ouvimos isso, não é? Também é a música de hoje. Se há uns tempos um ascendente teu deixou aí palavras escritas, não sei se já leste o memorial dele, que na altura era só música de 8 bits, agora é 2 bits. Música de agora é muito. Pois. Temos que ouvir o passado. É muito básico. Mas não, se há coisas boas. De vez em quando. É, vida. A tua também é. Money. faixa do Money Man's Name. É que o dinheiro continua a vir. Quer dizer, estamos em crise. O que queimaram as notas foi meteram-nos no fundo do mar. E continua a vir. Agora uns a meter tudo para o bolso e outros coitarem. Ora bem, tu já tiveste duas emissões de 500 horas, eu vou agora ser rápido. Já está, vamos ouvir, até amanhã. Olá. Não, não é isso. Tenho uma coisa para te contar. Conta. Anteontem. Quinta-feira, ou quarta. Foi quinta. Quinta-feira. Olha, diz só uma coisa. Vê se alguma coisa para citar. Dia 8 foi quando? Quinta? Foi. Diz? Vê se alguma coisa para citar ou se era só um. Não, não é só isto. Está bem. Quinta-feira. Tu recordas-te do teu irmão ou lá, do teu primo, lá quem foi ao meu storyteller? De te contar que eu apresentei lá uma música baseada numa amiga que conheci no Marquina Vezes e que foi um UFO bar fresco. Foi algo novo que me apareceu e que ele alegrou. E ele no fim até veio ter comigo, não sei se também te contou isso, que o José Malhou ia processar-me porque o refrão é igualzinho. Até hoje ainda não ouvi essa música. Sabes o que é que eu estou a falar? Na, na, na, na, na, na, na. Pronto. Ora bom. Quer ouvir a música? Não. Quinta-feira, ela, amanhã, foi em cima. Não, mas ela na quinta... na quinta-feira, ela tinha... Já sabia. Dia 8, ela tinha um casting. Um teste em Lisboa para atriz. Modelo. Atriz modelo e... Foi, a rapariga, jovem, chegou lá, olharam para ela, tens o perfil, fizeram uma pequena entrevista, foi escolhida, passou, vai fazer campanhas, anúncios, e já assinou o contrato. E tu começaste os programas a dizer que estavas muito feliz. E eu não me lembro, de quinta-feira à noite, não me lembro da última vez que tinha ficado tão feliz com algo de outra pessoa, como eu fiquei na quinta-feira. Fiquei contente por ela. Pronto, ele estava ali bam bam bam bam. Portanto, eu mudei. Porquê é que eu ontem mudei uma música? Precisamente porque na quinta noite ela passou e eu fiquei feliz. Podes continuar? Ah, mas faz a música. A melodia chama-se MM, que pode ser. Parece a melhor música. MM pode ser, por exemplo, Menina Marcoense, ou Maravilhosa Menina, o que vocês quiserem. E a música diz, por exemplo, que linda és tu, Marcoense. Vieste alterar o meu sorriso. Apareceste de repente e perdi o juízo. E agora vou explicar um bocado mais, no storytelling não ia estar ali a explicar mais da verso, porque aqui não havia mais músicas para apresentar. E logo no início digo que foi logo à chegada, quando tudo parecia derretido, ela veio do nada e esfriou tudo o que achamos tinha ardido. Porquê? Porque na tarde em que eu conheci, foi um domingo à tarde, já fez no dia 8 de agosto, um ano, na tarde em que a conheci, na tarde em que a vi pela primeira vez lá no mar, estava a haver um incêndio mesmo forte e muitos hectares queimados e era ali perto e eu lembro dela chegar e estávamos a sentir o cheiro e tudo o que estava ali a acontecer, pronto, ela chegou e travou os problemas. O primeiro contacto foi tímido, foi fácil de entender que se criou ali um pacto e a certeza que algo estava a nascer. Hoje, felizmente, passava um ano e tal, ainda há contacto. E eu digo-lhe que linda é menina, que não consegue evitar olhar de baixo até cima, porque há muito para apreciar da beleza dela. Tão simples gesto, tão fácil de enternecer, deixaste em mim um resto de saudade, vontade de te voltar a ver. Coisa que, infelizmente, ainda não aconteceu, porque eu estive com ela nesse tal domingo. Depois, 2 dias depois, voltei a estar com ela e até hoje não voltamos a estar juntos. E exatamente por causa disso, eu digo a seguir, espero por outro momento que te encontre novamente. Coisa que ainda estou à espera, já que um dia destes, quando a gente for famosa, assim, ela estiver a fazer campanhas e eu a apresentar os ídolos versão 52, a gente cruza lá para uns lados de Lisboa. Sabes onde é Lisboa? Sabes ou não sabes? Sabes que... Vai dizer as negras. Diz lá, Oscar. Sabes que havia uma rapariga chamada Liz. Sim. É verdade. Que foi colega de uma colega minha. Colega de uma colega. Por acaso nunca me ocorreu essa expressão de Lisboa. Por acaso nunca me ocorreu. Não, a sério. Por acaso nunca me ocorreu. E eu também conheço uma outra rapariga que se chama Liz. Quer dizer, ela se chama Liz. Tem outro nome. Mas o diminutivo para ela é Liz. E nunca me ocorreu Lisboa. Ah, bem. Bom, como eu, como eu contei no Storyteller, esta música surgiu, a melodia, não a letra. A letra eu fiz mesmo lá. Aquilo foi assim. Eu levei para lá o telemóvel e sabia... A melodia eu tinha gravado no telemóvel quando há aquelas melodias que surgem de repente. Aliás, na semana passada tivemos dois exemplos desses. É, foi. Tu não te lembras do que fizeste a semana passada? Tu cantaste duas músicas de improviso na emissão? Cantei. Então pronto, foram dois melodias que surgiram na altura. Ah! De improviso. E eu gravei no telemóvel... Gravei no telemóvel e só tinha... Essa e outra que era... Mas essa fica para outro dia. Ora bem, na versão só... Ah, não, não fica nada, que eu já apresentei esta música quando fomos à manifestação. 12 de março, esta foi a última, acho que foi a última minha. Acho que foi esta. Foi esta. Última minha. Sim. Ah! Tenho recordado programas antigos. Já ouvi as primeiras emissões de K790. Ouvi os códigos de 12 de março. Pá, quando fomos lá, foi muito bom aquilo. Foi o melhor dos códigos, cara. E hoje, como estamos em emissão 50, convém fazer assim alguns... Ah, foi o melhor dos códigos daquela semana. E foi, para mim, foi o melhor dos códigos com mais conteúdo e mais... E se calhar o que te deu mais gosto até hoje fazer de programa. Sim, foi. Também é verdade. E quando apareceu o meu tio a dizer que eu estava gordo. Sacana. Bom, e então isto surgiu disso. No Storyteller apresentei uma melodia que tinha criado pouco tempo antes. E hoje, já que iniciei com a falar do Storytellers R.E.M. e juntando isso à façanha, ao grande feito que a minha amiga conseguiu do Marco, diretamente para Lisboa, vamos ouvir a versão Storyteller da música aqui do Nuno Ramada, do Nuno Miguel, do Amilcar. Olha, bem, já não, ainda não vamos ouvir. Já que falas em Marco Canaveses... Deixa-me enviar um abraço especial. É precisamente. Para duas pessoas. Primeiro, mais perto. Pá, não vai. Ah, do que é importante... Ai, não. Não faças as coisas. Eu nunca disse... Até agora já a música já não é essa. Há muitos anos. Há tantos anos. Ainda havia... Não vais fazer o regresso ao futuro outra vez. Não. Fala lá. Anda lá, que eu disse que me ia embora às 6 da tarde. Maravilhosa. Sim, continua. Pronto. Um abraço para a cantora Marilyn de Marco de Canaveses e para a nossa nova menina de Monção, que não é propriamente Marco de Canaveses, mas é do mesmo distrito, acho eu. Diana de Castelo. Para a nossa colaboradora, para aquilo de produção e realização. Pronto. Agora sim. Agora sim, Nuno Ramada, no seu Storyteller gravado propositadamente para o canal 2 de Rádio Antena Web, em novembro de 2010, cantou numa das suas faixas a música M, que poderá ser traduzida como Menina Marcoense. Amém. És tu, marcoense, vieste alterar meu sorriso. Apareceste de repente, perdi o juízo. Foi logo à chegada, quando tudo parecia derretido. Vieste do nada, esfriaste o que as chamas tinham ardido. Primeiro contacto, tímido, fácil de entender. Criou-se ali um pacto, a certeza que algo estava a nascer. Quem és tu, ó marcoense? Vieste alterar meu sorriso. Apareceste de repente, perdi o juízo. Que linda és tu, ó menina, não o consigo evitar. Olho de baixo até de cima, há tanto para apreciar. Que linda és tu, oh menino, oh menina, não o consigo evitar. Olho de baixo até cima, há tanto para apreciar. Tão simples gesto, tão fácil de enternecer. Deixaste em mim um resto de saudade, vontade de te voltar a ver. Espero por outro momento que te encontre, que te encontre novamente. E novo é este meu sentimento, o caminho é em frente. Que linda és tu, marcoense, não o consigo evitar. Apareceste de repente e vieste para ficar. Alô, alô, rádio escuta. Olho de baixo até cima, há tanto para apreciar. Pá, pá, pá. Próxima escolha de programa, escolhes tu, escolho eu. Deixa-me dizer antes que escolhas, que eu não vou demorar 17 minutos. Estava a falar da tua semana feliz. Ontem à noite, há uma coisa que eu não sabes. Ontem à noite eu fui jantar fora. Fui para a baranda da minha casa. Não, fui mesmo jantar fora, fora. Sabes com quem? Não. A minha turma da primária. Uau! Da primária, pá! Comeram um Happy Meal. Não, fomos ao restaurante mais coisa. Da minha turma de primária, portanto, vem lá da geração de 1931-1935. Sabes quantos apareceram? Quantos? Três! Não interessa. Exatamente, era isso que eu ia dizer a seguir. Sabes o que é que isso interessava? Nada! Foi uma noite mesmo boa, recordar. Com três, aqui um era a partir das 8h30, fui primeiro a chegar, eles chegaram pouco depois. Sabes que horas separámos-nos, entre aspas, 1h30 da manhã. Os três. Conversa, mais conversa, fomos ali à festa do canal, viemos aqui a ver a festa de Coimbrões. E olha, foi uma cadeirinha. Falaste muitas coisas, muitas recordações do passado e a rirmos com coisas que dizíamos e aconteceram na altura. Mas falar também coisas do presente, como é que está, como é que não está? É giro, pá. Falar assim com pessoas que já conheces há 5 anos. Eu tenho pena que isso não possa acontecer comigo. Eu, contigo. Eu sou um dos raros casos em que ainda rio numa turma da primária. Não, não é só tu. Ainda há pouco tempo alguém que me disse, não foi da primária, mas foi do nono ano. Mas é que eu não desse. Eu nem no 12º. Mas seja o 10º, 11º. Ai, tenho que ter ti, tenho que ter ti, de resto. Ai, isso, posso continuar assim. Embala-me lá, continua. Fala lá da tua resposta à menina Marcoense, que eu aposto que sei qual é. Pois, é, então vamos lá malhá-la. Não conhece essa, não conhece? Vamos lá malhá-la. Sabes o que é que quer dizer malhar de. Sei. Já malhaste a Pamela Anderson? Pois já. Não. Já malhaste a Pamela Anderson? Não. O Zé malhou-a. Isso, a ser embalada é muito bom. És uma grande cantora? Não. Não. Beyoncé. Continua. Eu só me recordo daquela que é mais... Quando foste trabalhar para a televisão, abriste as pernas? A Luciana abriu. A Luciana está muito longe agora, está em França. Sabes o que aconteceu com o Yannick Akaló? Não. Foi transferido do Sporting para o Nice, mas agora não pode jogar. Não está, a FIFA não aceitou a transferência porque já foi depois do prazo. E por isso, como já não é jogador do Sporting, vai ficar sem jogar. Ei. Vai ficar a treinar só. Ei, coitadinho. Sul de França, praias, Luciana e tal. Ah, coitadinho. Pois, a receber na mesma o salário, coitadinho. Deve ser para 50 cêntimos por mês, não é? Pois, já está. Tá, só que não pode jogar, não vai fazer nenhum jogo, pelo menos até janeiro. Ah, aí com quem? Falar da resposta, malhou-a. A música chama-se A Mulher do Meu Maior Amigo. Andou o braço. E depois? A Mulher do Meu Maior Amigo. Não é a mesma coisa. Dá-me o braço. Que bocado, não há. Ora bem, a minha melhor amigo, esta música do José Malhoa, eu escolho por um único motivo. É que o refrão é igualzinho, só por causa disso. Mas eu juro que hoje, já disseste-me aqui 11 de novembro, hoje estamos a 11, a 10, foi 11, já estou a chegar a 11. Hoje estamos a 10 de setembro e ainda não ouvi essa música. E nesta semana, ainda um dia deixo que matei isso com a rapariga que subiu como base a esta música, a Marcoense. Pronto. Mas vou ouvir agora, pronto. Há sempre a oportunidade. É coisa. Verdade. Como é que chama a música? A mulher do meu maior amigo. Tem tudo a ver com a minha. Para mas o resto da canção não tem nada a ver. Olha, canta lá um bocadinho tudo que nós ouvimos no... Depois estavas a dormir. Foi quando foste chamar o teu vodka. Foi logo à chegada, quando tudo parecia derretido. Vieste do nada, esfriaste o que chamas, senhorinho. Depois mais à frente. Espero por outro momento que te encontre, que não te encontre. Não é para nada. É só o refrão. Mas é mesmo igual, vamos ouvir. Não, é mas igual. É mas igual. Até esta passagem? Sim. Fogo. Ah, esparta o homem. Quer dizer, eu é que sou mais esparta. Não mostres isto ao Malhoa quando interessares um dia. Não. Não há. Olha, já que falamos em Malhoa, deixa-me mandar um abraço especial para o nosso... Espera aí, não manda abraço nenhum, que... Já viste o que está a chover? Estás a ouvir a chover? É que eu não, parecia. Não, pois, não, mas sabe o que é que eu ouvi? Foi um pum! Um pum? Alguém carregou ali na... A brigadeira com os teclados. Ah, fui eu. Pois forças. Eu gosto de brincar. Pronto, fala nada Malhoa. Então é isso. Me melhor mesmo. Ah, pois, um abraço para o nosso, colega... Trabalho, a Vila de Malheiro. Malheiro. Não é Malhoa, mas é Malheiro. Está bem. E há pouco não referimos. E é do Marco? Não. Quer dizer, não sei de onde é que é. Mas é Malhoa, não. Também não faço a mínima ideia. Está bem, deixa ver. É da Maia. Pois. Mas não é da Maia, é. Ah, é. É, ele tem lá um bar. Pois, está bem. Quer dizer, eu posso ter um bar na China e não sou chinês. Não, mas ele é de lá. Está bem. Eu já há pouco não referi que a nossa ouvinte. A nossa ouvinte foi. A nossa. Está mais perto. A nossa membro de produção e realização, que há pouco referi, de Viana do Castelo, era a Diana Rodrigues. Bravo. Eu hoje estou muito contente da nossa equipa. A sério. Ah, espera aí. Vão a www.radioantenaweb.info/quemsomos.htm. Amém. Ou podem ir a invest.radioantenaweb.info ou em canal 2. Tivemos uma semana positiva hoje, apesar de problemas a nível profissional, como tu sabes, mas... só o jantar do colégio, o jantar que caiu, depois foi bom. Ah, mas foi. Mas espera, que não te contei! Ah, isto acaba lá o. A mulher do meu meio. Ah, estou muito feliz por isso. Ah, é uma equipa do caraças. Estou a falar da música, somos a explicação da música. Mas a música é só isso, não é? É só isso, pronto, é para responder. Agora vai responder literalmente ao género. Foi. E uma coisa, é mais tum tum tum. Não? Corrido. Pronto, acho melhor. Não podia ser uma versão mais, uma coisa mais coisa. Mais coisa. Cresce. Mas ao princípio comecei com... Mas espera que não disse tudo. É que eu acabei de vir, hoje de manhã às 9 horas, sábado 10 de setembro, marcou o meu regresso à música. Ou seja, hoje andei de motinha. Ah! E uma das músicas que toquei foi aquela que iniciou... Green Sleeves. Numa emissão número 50, especial, de recordações. Olha, eu vou-te dizer, as três, assim, pergunta-me, tens de perguntar, quais são as três emissões dos coros que assim recordas mais facilmente, que gostaste mais? Quais são as três emissões dos coros dos coros que assim recordas mais facilmente? 12 de março vai estar no topo, quando nós estivemos na manifestação. Há uma que nos rimos muito e eu ouvia só para tu vir a rir, no Saudade. Se não for pronto, são quatro músicas, pode ser, são um locutor. Quatro músicas, quatro programas, podem ser. Sim, pode ser. Pronto, já disse duas. Três, que não foi há muito tempo. Quando eu escolhi, lembras-te do o Calnis, que até fiz o Tom Fonema, sim, o Ney Mato Grosso, eu acho que esse programa deve ter sido com mais em termos de músicas. Aquele que me agradou mais, quer nas suas respostas, sabe? Em termos de conteúdo, acho que acaba mais bom. Aquela em que a gente. Ah, então estamos a gravar, que giro, não sei de nada, nem sei qual é. A emissão foi eu. Depois, há outra que foi a da semana passada. Ah, pá, categoria. Aquelas duas músicas de improviso e a volta, a parte de nós discutindo o futebol. Não, certo, porque eu não sou daquela história a ser politicamente correto. Ah, eu gostei de todas as emissões, as 49. para mim foram todas boas. Não, há sempre algumas que a gente se ri mais. É pá, mas e das que eram anteriores? Pá, gostei de todas. Por acaso gostei mesmo? Ah, não, não, agora sou eu. Diga lá momentos que recordo melhor das 50 que já passaram. 49. Das 50 que já passaram? Não é, 49. Então, olha, então é assim. Primeira. É a primeira. É assim que ela começa. O início. É a primeira. Sim, que nós esquecemos do hino. Opa, é 5 de outubro e não vamos para o hino da República. Sim. Segunda, essa do 12 de março. E terceira, quer dizer, eu posso fazer 4 também. Terceira. Pode fazer 10. Terceira, que é aquela em que eu passo o tempo todo. É que foi? O que é isso, não? É essa para voltar, são 5 a minha. Não sei. Quando. No princípio, ao fim. O Gaudêncio. É o meu peito, com mais força. O Gaudêncio. É o outro. Não sei. Mas é, eu ainda morri mais, porque tu não sabes, não é? Mas olhar para a tua cara, depois tens mesmo nele, portanto. A mesmo morcão. Não sei. E nunca olhei para ele. Não sei. Não. Para que é isso? Não. Não quero. Não quero. Está bem. É, essa também. Hoje, sim. Na emissão... Calma. Ainda não acabou. Falta a quarta. Falta a quarta. Sim. Falta a quarta, que foi aquela emissão em que, epá, eu não sei o que é quando o microfone abaixa. E pronto, então ninguém são seis. Eu ia falar nessa. Eu ontem estava a tentar lembrar, me lembrei dessa. Do, ah, vamos aplausos, aqui um trim! E este homem, olha, a fazer exatamente o que está a fazer agora. Chega a cabeça para a frente a rir-se, manda uma coisa do microfone abaixo, vai ao chão e ele, só problemas técnicos, bravo, bravo, palmas, palmas. Que foi quando eu trouxe o Tony Silva, que estava a falar... Um artista. Essa também foi uma categoria. Hoje tivemos R.E.M. Man of the Moon, versão Storyteller, apresentada na VH1. Olha isso, agora que vais deixar ir a tua vida. Ei, sacanas. Isso também já aconteceu. Foi já. A resposta foi... Como é que chama a mulherzinha? Diane Frampton. Diane Frampton com Losing My Religion, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Não tivemos intervalo, por isso foi logo de seguida para Pink Floyd e Money, mais conhecido como Espinha Palaide. Nuno Ramado, também no Storyteller, trouxe NM. E por fim, José Malhoa vai cantar A Mulher do meu maior amigo. E despedimos-nos para a semana, já não é 50, mas é 51. Mas... Já, sabe, só precisar. Porquê que tu não és Nuno Ramadão? Porque isso rima com... para a semana, vamos ter... vamos ter... Se bem que... Vou eu contar uma coisa que eu vi no 5 para a meia-noite, na quarta-feira. Quando o Nilta esteve a entrevistar o Nuno Guerreiro, do Alunos Namorados. E a Beatriz... Ela tem um nome esquisito. Que é a namorada de João Manzarra. Beatriz. Pronto, não interessa. Sabes quem é aquela novela que já viste? Estava já numa fase em que já estavam os dois. A Beatriz foi a primeira. Depois entrou o Nuno Guerreiro. Olha, e ela dizia, peraí, eu vou-te contar uma história, já não sei porque é que veio o assunto, mas não sei. Vou-te contar uma história, uma altura em que eu saí com o João, com o Manzarra, saí com o João de casa e estavam uns putos cá embaixo da rua. João, és um paineleiro, és um paineleiro, não ligaram. Mas depois foram lá, ele não ligou, continuou a andar normalmente, mas eu comecei a... Ela a contar. Comecei a nervar-me, então fui lá embaixo, mas o que se faz? Estamos a brincar, mas tu estás um gajo por aí, nós estamos a saber na televisão, é sério. E pô, acabaram a ficar todos amigos. Foram para o carro, isto foi eles ainda a pé, foram lá a pé até com eles. Voltaram para o carro, na altura, o Manzarra andava a fazer publicidade, acho que era um hipermercado, a dizer que era tudo por um euro. É por um euro, comprei isto por um euro, na televisão. E a Beatriz tinha uma, não sei se era Ilha dos Amores, era uma novela de TV, tinha, que ela tem contrato de exclusividade com a TV, com 500, a Sara Matos é uma delas, fazia de mimi. Ela fazia mimi e ela andava com coisa de um euro. Já depois de entrar no carro, são todos amigos, os mesmos rapazes viraram-se: oh mimi, vai uma mamada por um euro! E o Nuno Guerreiro desmanchou-se a rir. E eu vi-se para ela: brutal! Pronto, e é isto. Estas coisas temos muito bonitas para contar. Agora sim, para a semana. Já não é 50, é 51. Mas será certamente uma emissão especial com música nova na Antena Web. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá então, vamos embora. Até sábado. Desfrutem muito da chuva, que podem ir à praia. Vejam vocês o que aconteceu comigo.